Ground, good morning, TP 5514, got information, India, request 5512-03, Aracaju. Solo 3, zona direita, chama solo 12, zona 19. Double 514, FA from 3. 5514, send way to call. Standing by. Salvador, muito bom dia, total 9-9-0, livrou na sua escuta aquela gol. Total 9910, se liga táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Confirma a posição? Alfa. Tá 10. Chalé 6211, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, 6211, bom dia. Brasil 4069, os 34 decola, chama o controle 120.8. Controle 08, 4069. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia, contato radar, Azul para nível de voo 360, perfil da saída da El. Salve para 360, perfil da El, 4069. Contrícico no site, bidirecional e pode para táxi. Total 9910, prossiga. Nove no zero, a gente não recebeu a informação na posição. Só a parte 3, o sinalizador já está aí. Gente, siga as instruções do balizador. No 897, número 2, para cópia agora. Quer solo? Gol no 607, autorizado acionar, pode puxar. Gol 9030, número 3 para a Copa. Trip 5514, ready to copy. Trip 5514, ready to copy. Ready to copy. Double 514. Trip 5514, clear to Aracaju. Flight level 130. Runway 10, first turn to left side, conde, departing transponder 0260, control 120.8. Departure level 120 to Aracaju, departure runway 10, turn left after conde alpha, conde departure 0260, 1208 is departure control 55514. TP 5514, with back correct, report right for startup. Wilco, TP 5514. Salvo 804, fecha o 804, aguarde para push. Gol no 607, qual é o estimado para push? Gol no 607, confirma o estimado para push? Alterno 251. Três 5 no 7, autorizar táxi via Índia, no ponto de espera, semia torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Ou no 897, pronto, cópia. Voo no 897, autorizado para Confins, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo abrir, ele intercepta Upper Zulu 16, transponder 5550, controle 120.8. No 897, que seja menos correto, repete pronto para puxa acionar. No 804, autorizado puxa, repete pronto para táxi. Pode travar o táxi, no 804. Nova bola 607 para o técnico, O gol no 804 tem condições de fazer push simultâneo com o tráfego da sua companhia no 9, que já está acionado? Afirmativo. Sim, agora ele vai taxiar a frente do senhor e os dois estão na mesma saída. Sim, 804. Polo 607, faça push simultâneo com o tráfego da sua companhia no 10 em coordenação com solo, reporte táxi. Gol 9030, pronto, cópia. Pronto. Gol 9030, autorizado para Recife, nível de voo 350. Decola da 10 com primeira curva esquerda. Saída da Puca, transição a Caju. Após voo direto ao Recife, conforme a rota do plano de voo, transponder 5547, controle 120, decimal 8. Nível 350 para o Gol 9030. Autorizado, então, Recife, nível 350, decola da 10, curva esquerda na Puca, Aracaju, depois direto Recife. 5547, transponder e o controle 198, Gol 9030. Gol 9030, cruzamento correto, apaixonado para puxa acionar. No 7, aos 45 decola, chama o controle 120, décima 8. Controle 1208, 3597, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597, decolado na escuta. 3597, contato radar, subo para nível de voo 380, perfil da saída Arbor. 380 Arbor, 3597. Salvador, é o voo do 7 para o 7. Gol no 7, no 5, aguarde para o 7. Salvador, 9030, posição 1, posição 2. 030, aguarde para puxa. Aguardando. Paulo Gol 907 para o táxi, 168 a bordo, economista de divisório de cimento, alterna galeão. Confio para o solo? Gol 1607 para o táxi, 168 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão. Gol 1607, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de teste, no torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 017. Táxi, 10.0, chama 2295 e 17, ajuste, gol 1607. Paulo, gol 1804, tem 82 a bordo, 3 horas e 52, alterna Galeão. Gol 1804, está autorizado o táxi, vai seguir o Boeing da companhia, está a ponto de espera, no ponto de espera estima a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Segue a companhia, chama 2205, 1804. Solo Alpha 6570, informação Índia, solicito 350 para registro. Isso é 6570, aguarde cópia e te confere. Guardando cópia, 07 autorizada, linha decola, pistão 0, o vento 030 graus com 04 nós. A linha decola, pistão 0, voo 07. Chame Recife, 1260, alterne 1288. 1260, 288, 3507, bom dia. Confio para o sol? Cidade 1, confirme. Tem previsão pro voo 930. 30, segundo no setor do pátio. Calma, voa 975, na portão 2, 4, 705 é o primeiro no setor do pátio, vou coordenar para o senhor e o voo da sua companhia do 1 fazer simultâneo. O 9030 vai ser o segundo para decolagem, vai iniciar o push e empurrar a aeronave até a saída do Pass 3. O voo no 715 vai ser o segundo a iniciar o push, o primeiro no táxi. Após o tráfego da sua companhia passar a cauda, o senhor inicia e para na posição normal. Boa no 897, agora de posto. O 9030 está autorizado, inicia até a saída do Pass 3. Autorizado, inicia 9030. Seu 6570, pronto, cópia. Axel 6570, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Amperuísk 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Sai da PUCA, transição Caju, transponder 5572, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, conforme a rota do plano Amperuísk 58, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju. 5572 e controle 208, APSA 6570. APSA 6570, correto, repartição para puxacionar. Contará. Aos 5-3 decola, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bora. Boa noite. 607, tá bom? 607, contato radar, segundo nível de voo 360, direto da EL. Direto da EL, no 607. Opa, Mike Juliette Romeu, fomos em curso a Índia, agora escopo. Só para falar, Mike, Juliette e Romeu, confio em Fátima 53, que decola. Mike, Juliette e Romeu, pronto, cópia. Só para falar, Mike, Juliette e Romeu, autorizado voo local com sobrevoo em Pituaçu e paralela, 500 pés, via litoral sul, decola da 17, com primeira curva direita, transponder 0115, controle 120, decimal 8. 04, mantendo a posição, aguardando a separação do banco da companhia que decolou no mesmo perfil de saída. Quer decolar com proa norte inicialmente, ou é que direito mesmo? Gente, agora de coordenação, mas direto mesmo. Juliette Romeu, decolagem com proa norte, em coordenação com controle, para sobrevoo na BR-324. Mas Juliette Romeu, com o treinamento correto, operacional, chame a torre 118, próxima 95. Taxi, altímetro 1017, Mike Juliette Romeu. 3890, faça um check rádio, intensidade 1. E 5973, informação com o Índia, agora de cópia. Como receber agora o TAN 3890? TAN 3890, agora alto e claro. E aguardando cópia recebida. Correio, preparação da aeronave da nossa frente será de quantos dias? Natal, com 3 horas e 5. Gol 9030, autorizado táxi via Índia, número 2 para táxi, aguarde. Aguardando ainda. Confirme 104 agora, gol 17 no 5. 164. 7 no 5, está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, se me torne 1 no 8, pessoal 95, ajuste no 0 no 7. 0 no 7, autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, se me torne 18.95, vou no 7 no 5. Trip double 514 for pushback and startup. Trip, you are clear, come back to taxi. Yes, come back to taxi. T25, 25 horas. T7, após as duas aeronaves da sua companhia livrarem o pátio, o senhor está autorizado a iniciar o push. TAN 3890, cópia. 3890, cópia. Tomeu o plano para decolagem. O vento 040 graus com 04 nós comprou a norte, reporte fora do solo, o Mike Jet Romeu. 8, transponder 5576. 0,8, bom voo. Prato. 12, Salvador, muito bom aqui. Gol no 715, só não pode esperar, está pronto, preparado. Gol no 715. Gol no 715, ali mantém cabeceira no 0. Vai ali, nós mantém a cabeceira no 0, gol no 715. 5973, cópia. Rio autorizado para Recife, nível 310, via Peruíque 58. Decola 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5571. E 5973, correto, é a posição para puxa o celular.